8 no 6, mantém pro até 2000 ao atingir curva esquerda pro norte. Esquerda 2. Aproximação ou vai efetuar a melhora do campo? Vai esperar a melhora do campo noite amanhã? Não, vamos tentar de novo, era só uma chuva bem na finalzinha ali, que a cabeceira já tinha passado, mas infelizmente de 200 metros da cabeceira não dá pra ver nada. Esquerda na sua 280 no 8 no 6. 280 igual no 8 no 6. Oito no meio, pode compensar por meio, sabe? Ok, então curva esquerda e intercepta o localizador, recorte estabilizado no 8 no meio, sua meio de volta. 8 no meio, recorte estabilizado. Alfa 10, gol no 8 no 6. 8 no 6, continua a aproximação, agora retorna a frequência da torre 1 no 8 6 12. Bom pouso. 8 6, boa. Torre, gol no 8 no 6 novamente aí, aliás. Vai pra lá. Gente, gol 1 no 8 no 6. Não chove mais no, sobre o campo. Pista molhada, tá livre o pouso na 1 no 0. O vento é 1 no 3 0 graus, 0 7 nós. Ok, livre pouso na 10, gol no 8 no 6. No 8-1-6, no solo aos 02, tá livre o táxi Alfa Juliette, gate 3. 3520. Santa 3520, prossiga. Para autorização, Aracaju, nível 190. Presidente, está autorizado. Então, Aracaju, nível 190. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, acione 5557. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 1208, o transponder 5557, o teste 3520. Tá correto, tá 3520 e chame pronto para o pushback acionamento. Tá pronto, pushback acionamento, 3520. Tá autorizado, chame táxi. Bora. Bom dia, Papa Tango, Mike é com Mike, acione identificação. Chegada Mari, desça, reporte para descida, ajuste de altímetro no 019. Na proa de Mari, estabilizado, Mike é com Mike, reporte descida. Dá 62 milhas para o oeste de Salvador. Tupan 3520, por gentileza, repita os dados, a transmissão é ininteligível. Ok, o TAN 3520 está livre o táxi via Pátio Índio, chame no ponto de espera da 1-0 para decolagem. Ajuste altímetro no 09, está autorizado a LS,